Pela vigésima vez você quer voltar, sendo que a gente já tá cansado de tentar. E se tentar de novo, lágrimas vão rolar. Para. Quanto mais eu falo que não quero, mais você repete eu te quero e te quero e te quero. Para. Eu não tô ficando com ninguém, mas respeito entre nós não tem. Pra que que a gente vai além? Esse coração está temporariamente fora do ar, se encontra desligado pra amores errados. Esse coração está temporariamente fora do ar, e se um dia ele der ocupado, é que o passado já foi superado, superado. Quanto mais eu falo que não quero, mas você repete eu te quero e te quero e te quero. Para. Eu não tô ficando com ninguém, mas respeito entre nós não tem. Pra que que a gente vai além? Esse coração está temporariamente fora do ar, se encontra desligado pra amores errados. Esse coração está temporariamente fora do ar, e se um dia ele der ocupado, é que o passado já foi superado, superado. Seu coração mais uma vez.